E tudo se repete. Não sei onde eu tô errando. Talvez não tô procurando o louco certo pra me entender. E tudo se repete, repete. Não interprete o nosso karma. Calma aqui pra sua arma. Sou a prova de bala. Mas só sabendo das coisas que você disse, o efeito do veneno deixa cicatrizes. Você diz que não, mas tô ligado que cê mente frequente. Frequentemente. Você diz que não, mas tô ligado que cê mente. Frequentemente. Eu sei que cê mente. Frequentemente. Mente pra mim. Frequentemente. Perdida na mente, a vibe que sente. Não sei se é ilusão, real, então sente. A luz que realça transcende. Tira a culpa que nasce na gente. Já me falavam que a vida é um ninho cheio de bocas abertas, te esperando como profeta. Mas achei o caminho que livra da algema que prende então. Te joguei no abismo que só me feria e larguei tua mão. Diz que não.